embora agora. Eu não sei se vivo, eu acho que eu existo. Eu acho que eu existo. Eu vejo sua foto, memórias são eternas. Eu me apego fácil, mas nunca me desfaço. Quase nunca me esqueço. Eu senti seu cheiro, entrei em desespero. Entrei em desespero. Não vai embora agora. Eu não sei se vivo, eu acho que eu existo. Eu acho que eu existo. Não vai embora agora. Eu não sei se vivo, eu acho que eu existo. Eu acho que eu existo. Eu vejo sua foto, memórias são retratos. Eu me apego, faço mais, nunca me desfaço. Quase nunca me esqueço. Eu senti seu cheiro, entrei em desespero. Entrei em desespero, não vai embora.